A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, é um grande privilégio podermos ler a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor coletivamente, como corpo de Cristo, como equipe, e nos edificarmos. Sermos tratados pela palavra e receber a fé que a palavra gera e nos edificarmos segundo os parâmetros da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler 1 Reis, capítulo 9. 1 Reis, capítulo 9. Depois você vai encontrar tudo isso até a metade do mês que vem. Nós queremos que você encontre lá no blog Logos 7. Ponha tudo junto. Blog Logos 7.blogspot.com. Esse é o WhatsApp Santidade Bíblica. Nesse número mesmo. Então temos o WhatsApp, o blog e em breve retomaremos o trabalho no YouTube. YouTube se chama Metanoia, Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura. Leamos então o texto de Primeira Reis. Capítulo 9, mas antes eu quero trazer uma mensagem que o pastor Paulo nos mandou e diz: semeadores de esperança. Pastor que mora lá no Paraná hoje. E nós estamos aqui em Minas Gerais, então estamos bem distantes, mas nosso coração está próximo e cada dia mais próximos por causa da presença do Senhor, da palavra do Senhor, da glória do Senhor, da comunhão que o Senhor gera em todos nós. Semeadores de esperança. Diz assim a postagem. Na parábola do semeador, Marcos 4:20, Jesus nos mostra uma verdade essencial. Nem todas as sementes frutificam, mas isso não deve nos impedir de semear. Ao compartilhar o Evangelho, é comum encontrarmos corações fechados, resistência ou indiferença. Nessas horas, o desânimo pode nos visitar. E passamos a duvidar da eficácia de nossos esforços. Contudo, Cristo nos lembra a solos férteis. Algumas sementes vão sim encontrar corações prontos, vão germinar e frutificar. Não fomos chamados para medir resultados, mas para confiar e continuar semeando com fé. Nos dias de hoje, temos incontáveis formas de evangelizar, pelas palavras, pelos gestos, pelo exemplo de vida. O campo é vasto e cada oportunidade é uma chance de espalhar o amor de Deus. Portanto, sejamos semeadores, perseverantes. Deus cuida do crescimento e transforma o invisível em fruto abundante. O importante é continuar lançando sementes com esperança e amor. É o autor que ele nos tem enviado, dois autores, basicamente um deles, A.C. Barro. Louvado e bendito seja o Senhor por essa palavra motivadora da palavra parábola do semeador. Agora vamos ler o primeiro livro de Reis, capítulo 9, a partir do versículo 1. Você vai encontrar um paralelo em 2 Crônicas, ou segundo livro de Crônicas, capítulo 7, de 11 a 22. Diz assim o texto: depois que Salomão finalizou a construção do templo de Yahvé, o palácio real e tudo mais que havia projetado realizar, Yahvé, o Senhor, apareceu outra vez a ele, como havia ocorrido em Gibeon. E Deus falou a Salomão. Eis que ouvi a oração, melhor dizendo, e a súplica que me dirigiste. Consagrei essa casa que construíste para que nela habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão presentes ali todos os dias. Quanto a ti, se procederes diante de mim como teu pai Davi, em honestidade e integridade de coração, se agires de acordo com as minhas orientações e obedeceres os meus mandamentos e ordenanças, então firmarei para sempre teu trono e tua realeza sobre Israel, como prometia Davi, teu pai, declarando: jamais te faltará um descendente sobre o trono de Israel. Aqui dois elementos, irmãos. Eu quero muito reforçar isso, porque já ouvi muitas considerações desmerecendo a vida de Salomão e apontando os seus erros. Isso sim é um equívoco tremendo, porque nós não avaliamos um filho por um elemento somente, só porque ele chega no dia do aniversário e lembra do seu aniversário. Nós avaliamos o filho, a filha, por toda a trajetória. Quando nós avaliamos um aluno, nós não avaliamos só pelo resultado da prova que é feita ou por um exercício, mas avaliamos por toda a trajetória desse aluno, o seu desempenho, o seu interesse, a sua leitura, a sua capacidade de dedicar-se e, é claro, também os exercícios, as provas. E assim por diante, para não ficar repetitivo, em todas as áreas da vida, nós avaliamos as pessoas não por um fragmento, mas avaliamos pelo todo. É isso que deve nos inspirar. Por que estou falando isso? Porque Salomão, até aqui, nós estamos no capítulo 9, já de 1 Reis. Nós temos a impressionante relação de Deus com Salomão. Então, se há uma coisa equivocada, é dizer que esse homem que escreveu 5% daquilo que a Bíblia define como cânon, ou seja, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, é dizer que esse homem não teve uma íntima comunhão com Deus. Teve sim. E Deus honrou sim. Então eu quero corrigir esse erro. Tá bem? Salomão cometeu erros, Davi cometeu erros e outros cometeram erros, mas Deus conhece o coração dessas pessoas. O segundo elemento, já parando por aqui, é que o Senhor aparece para falar com Salomão mais uma vez, Olha, a aparição de Deus não é uma coisa que se tem todo dia e toda hora. Claro que ele está presente em nós, mas é uma aparição, uma teofania, uma manifestação de Deus. E ele convoca Salomão para uma vida de integridade e honestidade de coração. E às vezes nós temos pessoas. Eu já conheci diversas delas, dezenas delas, com o coração honesto, com o coração íntegro, verdadeiro, mas que em uma área cometeram um erro. Que Deus não aprovou? Não, Deus não aprovou o erro, mas também não descartou o relacionamento. Tá bem? É mais fácil, irmãos e irmãs, antes de avançar para o versículo 6, é mais fácil nos afastarmos de Deus envolvidos pelas alegrias desse mundo. Cuidado! Quando tudo está indo muito bem, essa é hora de ter um cuidado dobrado por causa das alegrias e vitórias que nós recebemos de Deus. E vencemos com Deus nesse mundo. Algumas dessas coisas são enganosas e são passageiras. Então, cuidado para não se afastar de Deus. É mais fácil cair nesses momentos do que em tempos de crise, porque em tempos de crise você busca a presença do Senhor. Tempos de crise, de tristeza, de aflição. Queremos isso? Não. Ninguém quer momentos de crise, tristeza e aflição. Mas, perdão, mas isso acontece. Por isso, o Senhor sublinha a Salomão esse conselho e a importância da prudência e da obediência. Eu reforço agora, junto com honestidade, integridade. Deixo uma palavra pastoral de reforço, dizendo: irmão, seja honesto, seja íntegro. Irmã, seja, homens e mulheres, né? Irmãos e irmãs, sejam prudentes, sejamos obedientes à aliança estabelecida e Deus nos abençoará. A fim de que o rei e seu povo possam experimentar as suas bênçãos e não as suas maldições. Essa palavra franca e assertiva era fundamental no relacionamento de Deus com Salomão, à medida em que o reino de Salomão crescia com todo êxito, riqueza e glamour, ingredientes perigosos de prosperidade que sempre trazem um forte potencial de um certo relaxamento. Ah, está indo tudo bem, eu estou muito bem, obrigado, e eu estou na bênção. Cuidado, cuidado, tá bem? Cuidado. Isso sempre pode gerar um certo relaxamento quanto ao padrão de vida que Deus deseja, o padrão de vida exortado pela palavra de Deus. E, portanto, a quebra da aliança, como nos mostra Deuteronômio 8, de 12 a 14, 17, capítulo 31, versículo 20, capítulo 32, versículo 15. Depois você dê uma conferida. Muito bem, nós vamos seguir a partir do versículo 6. Porém, se vós e vossos filhos me abandonardes, não observando os meus estatutos e normas que vos prescrevi, e desviando-vos para seguir outros deuses e divindades, prestando-lhe culto e adoração, então erradicarei de Israel, da terra que lhes dei. Rejeitarei para longe de mim esse edifício que me santifiquei, para a habitação do meu nome, e Israel será motivo de zombaria entre todos os povos. Eu não preciso lembrar a todos vocês. Aí é, são todos. Até o novato sabe disso. Alguém que chegou agora na fé, como Israel, já sofreu por ter se afastado, e a igreja já sofreu e ainda sofre quando se afasta dessa relação sublime com Deus. Esse templo, hoje tão sublime, será para todos os transeuntes motivo de espanto e horror, e com escárnio exclamarão: por que o Senhor agiu com tamanha severidade contra essa terra e esse templo? E a resposta que ecoará será: porque eles abandonaram a Yahvé, o seu Deus, que fez sair seus antepassados da terra do Egito, porque se aproximaram de outros deuses e lhe prestaram homenagens, cultos e adoração. Por esse motivo, Yahvé fez cair sobre eles todas essas desgraças. Então é uma grande chamada de atenção. Prestem atenção ao longo de todo o caminho, irmãos, irmãs, prestemos atenção nos momentos de grande vitória e nos momentos de grande luta, mantenhamos nossa relação íntegra, honesta, com Deus. E o Senhor nos dará a vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, em qualidade. Ele vai firmar a nossa vida e a nossa descendência. Em nome de Jesus. Irmãos, agora a partir do versículo 10, entramos num outro bloco, que é a insatisfação de Irão. Passados 20 anos, durante os quais Salomão construiu esses dois edifícios, o templo de Yahvé e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galiléia a Irão, rei de Tiro, porquanto Irão lhe havia fornecido toda maneira de cedro, madeira de cedro e de pinho de alta qualidade e todo o ouro puro de que precisou. Então, Salomão deu cidades lá ao norte de Israel. Quando fala Galiléia, está falando lá do norte. Contudo, quando Irão veio de Tiro para supervisionar as cidades que Salomão lhe havia dado, não gostou do que viu. As terras não lhe agradaram. Então ele reclamou a Salomão: que cidades são essas que me deste, meu irmão? E deu-lhes o nome de Terra de Cavu, Lamacenta, e assim é chamada até hoje. Até hoje, irmãos, agora para os novatos, até o momento em que esse livro foi escrito, não é? Até hoje, 2025, né? Irão havia doado ao rei Salomão 4.200 quilos de ouro puro. O rei Salomão impôs um sistema de trabalhos forçados. Olha o erro de Salomão aí. O rei de Salomão impôs o sistema de trabalhos forçados para que se construísse o templo de Yahvé, seu próprio palácio, o aterro do lado leste da cidade, conhecido como Milo, as muralhas de Jerusalém, bem como as cidades de Azor, Megido e Gezer. O faraó, rei do Egito, tinha atacado e conquistado Gezer, incendiou toda a cidade e matou os seus moradores, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento à sua filha, esposa de Salomão. E Salomão reconstruiu Gezer. com o uso da mão de obra dos seus trabalhadores forçados. Salomão também construiu Bet-Horon Baasha, Baalat e Tadmor no deserto dessa região. Assim como todas as cidades armazéns e as cidades onde se abrigavam os carros de guerra e os animais condutores dos carros, Salomão construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território onde exerceu sua majestade. Salomão convocou para o trabalho forçado todos os não israelitas, descendentes dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, sobreviventes de guerra e presos pelos israelitas, cujos descendentes continuam a trabalhar como escravos até hoje. Mas Salomão não impôs trabalho forçado a nenhum dos filhos de Israel. Eles eram homens de guerra, seus capitães, os comandantes dos seus carros de guerra, oficiais, escudeiros e autocondutores de carros. Eram também israelitas todos os chefes e supervisores das construções de Salomão, 550 oficiais responsáveis pela liderança de todos que trabalhavam nas obras. E somente depois que a sua esposa, a filha de Faraó, mudou-se para a cidade de Davi, para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele deu ordens para fazer o Milo aterrar ao lado da cidade, ao lado leste da cidade. Então vejam, irmãos, quando nós estamos avaliando um texto, não é uma questão de julgamento, mas é uma questão de percepção, de análise da conjuntura. Não vamos ficar voltando ao passado para isso ou para aquilo. Mas é claro que, fazendo uma leitura mais séria, nós temos que perceber as coisas boas também, não só ler assim, idealizando Israel e os reis de Israel e mitificando o povo de Israel, nem tampouco supervalorizando as outras nações quando Israel sofreu de escravidão, como por exemplo no Egito. Esse é um caso, o uso do trabalho escravo, do versículo 15 ao versículo 24, em que nós temos que avaliar. Ah, mas era costume que os povos dominados se tornassem em serviçais, em escravos, e era costume também que as mulheres fossem usadas muitas vezes como concubinas. Bom, nós podemos avaliar o texto, nós podemos olhar para o texto, entender uma questão de usos e costumes, todavia, não precisamos concordar com tudo. E uma coisa que nós não podemos concordar e que salta aos olhos de lá do passado para o presente é que aqueles que sofreram com o trabalho forçado, como os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e dos jebuseus, independente do erro que tenham cometido contra Israel, não é uma coisa que nos agrada. E certamente alguns exageros, ou muitos exageros, não agradaram a Deus também. Então, essa percepção nós temos que ter. Senão, nós transportamos para o hoje e dizemos: olha, tudo que está sendo feito, a invasão que foi feita em Israel, onde pessoas foram sequestradas e voltaram, muitas voltaram mortas, muitas ainda estão desaparecidas, estupros foram cometidos. Ah, tudo vale para a vingança. Não, não é assim a ordenança de Deus, porque Deus é amor. Aí o troco, vamos dizer assim, a recíproca. Bom, vale tudo agora entrar em Gaza e acabar com todo o povo e negar ajuda humanitária e uma série de coisas, porque o povo está infiltrado, militantes, por exemplo, do Hamas, estão infiltrados em buracos, então vale tudo. Não, não, porque Deus é amor. Então, a partir de Jesus Cristo, nós temos que ter essa percepção da Bíblia e fazer uma análise de conjuntura, entendendo usos, entendendo costumes. Isso sim, nós vamos entender muitos usos e costumes sanitários, nós vamos entender muitas coisas ligadas à alimentação, ao vestuário. Nós vamos entender muitas coisas que dizem respeito à sociologia, né? Ao estudo das sociedades, mas nós não podemos perder de vista que a palavra final para nós é Cristo. Ele é o parâmetro, ele é a nossa razão, ele é a encarnação da vontade de Deus, tanto da lei como da profecia. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Você pode dizer, pastor, mas não é necessário que algumas coisas que estão previstas em livros apocalípticos, como Daniel, como Tessalonicenses, como Apocalipse, venham acontecer? E eu vou responder com sinceridade. Tudo isso está acontecendo. É verdade, tudo isso vai acontecer. No entanto, não vai acontecer porque Deus está alegrinho ao saber que as pessoas estão se matando. Não, não. E nós também não podemos ficar alegres ao ver, tanto de um lado como de outro, violência, excesso, estupro, maltrato, falta de ajuda humanitária, nós não podemos, nem de um lado nem de outro, ficar fazendo panfletagem, nós dizemos, né? Ou seja, levantando a bandeira e dizendo: ah, é Israel, vale tudo. Não, porque o rei de Israel disse o seguinte, o descendente de Davi: o meu reino não é desse mundo, a saber, Jesus Cristo é quem disse: o meu reino não é desse mundo. Então ele vai estabelecer a plenitude da sua vontade, e quando ele estabelecer a plenitude da sua vontade, isso tudo ficará para trás. Ótimo. Para uma devocional rápida. Ótimo, mas cabe a sua leitura sempre com critério, com a busca do aprofundamento. Mas tome cuidado para não ficar distribuindo panfletos, ou seja, levantando bandeiras. O povo muito ingênuo, cristãos muito ingênuos, sai levantando bandeira ou de um lado ou de outro, sem entender a vontade cristológica ou cristocêntrica. É isso que nós somos, seguidores de Cristo. Versículo 25, irmãos, caminhando para o final, o culto a Deus no templo. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocausto, sacrifício de paz e comunhão sobre o altar que erguera Yahvé, e queimava incensos puros e perfumados diante do Senhor, e assim concluiu Salomão a construção do templo. Louvado seja Deus por Salomão ter erguido o templo. Depois esse templo será derrubado, por ocasião do exílio na Babilônia, e os utensílios serão roubados. Depois Esdras e Neemias e Zorobabel vêm para reerguer o templo, mas o templo cai de novo mais adiante, e assim se dá a história que está até aqui prevista. O povo de Deus andou segundo a vontade de Deus, glórias sejam dadas ao Senhor e as coisas vão bem. Se afastou da presença do Senhor, muitas coisas que não são vontade do Senhor vão acontecer, de um lado e de outro. Versículo 26, 27 e 28, para encerrar. Salomão investe em navios. Olha o poderio. Foi o momento de maior apogeu político, financeiro ou econômico, o maior poderio, o maior momento de maior influência ideológica de Israel, o momento de maior avanço social que Israel teve, embora não tenha atingido a todos, mas um momento de maior apogeu de Israel. Muita coisa tinha sido pavimentada por Davi, já começa lá nos Juízes, mas, de toda maneira, é nesse período que isso se consolida. O Salomão investe em navios. Vamos ver, 26, 27 e 28, para encerrar. O rei Salomão decidiu também investir na construção de navios em Ezion-Geber, uma cidade próxima a Eilat, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Hirão enviou em navios os seus marinheiros, homens experientes na arte da navegação marítima, a fim de servirem a Salomão como marinheiros. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro e depositaram tudo aos pés de Salomão. Bendito seja o nome do Deus eterno, que nos faz semeadores da palavra do Senhor, como nos diz a parábola dos semeadores, que o Senhor nos dê discernimento para uma leitura cada vez mais madura de toda a palavra, menos emocional, menos panfletária e mais racional, que o Senhor nos dê sim a vitória em todas as áreas da nossa vida, e isso depende daquilo que nós iniciamos falando: honestidade diante de Deus, integridade de coração, agir de acordo com as orientações, obedecer os mandamentos e ordenanças que serão encarnados em Cristo Jesus, e que o Senhor não nos deixe faltar descendência. Aqui, o primeiro e maior descendente de Davi é o Messias, mas para nós também tenhamos filhos na fé, filhas na fé, de modo que não nos falte descendência. E além dos nossos filhos, né? Sanguíneos. E que nós tenhamos cada vez mais o Senhor aparecendo para nós, falando conosco. Se Ele não quiser aparecer, mas que Ele fale ao nosso coração e que esse testemunho interior do Espírito do Deus vivo vá nos orientando para que sejamos homens e mulheres de acordo com a vontade de Deus. Bendito seja o Senhor por mais um capítulo da palavra. Amém, amém, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, das mais diferentes nações, povos, raças, tribos e nações. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a presença de Deus no meio de todas as nações seja sobre nós e assim permaneça hoje e eternamente, quando viveremos todos juntos. Amém. Aleluia. Amém.